está assentado, Cordeiro e Leão. Sua glória enche a terra e eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. Sai uma espada.